acolhimento das famílias, o turismo feito em família, novos modelos de negócio, a produção de conteúdos em espaços seguros, em espaços sanitariamente seguros, gerando a tal confiança e segurança. É voltar ao small is beautiful, que aqui foi referido, o pequeno é belo, que várias vezes o Dr. Pedro Machado deixou aqui na sua intervenção. Um aspecto que também queria deixar uma nota, a abordagem que a Epta Oliva faz quando refere que Portugal é um país com DNA turístico, pois esta é a nossa realidade. O turismo não é futuro, é presente da região, é presente do país, é um setor de atividade fundamental, não só pela riqueza que cria, pelo número de postos de trabalho, mas também pela possibilidade que tem permitido conservar a paisagem, conservar recursos naturais. Não há turismo de qualidade sem essas condições, e o turismo tem feito isso a Portugal, tem permitido conservar aldeias, tem permitido conservar a paisagem, tem permitido conservar os recursos naturais, e é com esta base que permitimos uma oferta turística diferenciada e claramente e gradualmente ao longo dos anos altamente qualificada, que chegou